mais um filho de Deus, canela cinza e havaiana, que sonhava com um Nintendo e uns pano bacana, como se a vida fosse um fim de semana. Queria ser jogador por sonho, não por grana. Sarará crioulo das casas de Brasília e de tijolo ali, com o zoinho brilhando em volta do bolo. Lembro do tempo de escola, sonhava com o Mac Mola e ganhei um azul velho, usei até cair a sola. Retiozinho, nada é fácil pra você nem pra mim, mas a melhor hora chega enfim. Trampando no sol quente atrás de um jean, não por luxo, mas pelo sorriso desse pretinho. Foi assim que vida louca, parte 2 fez sentido. Foi como se cortinas tivessem caído, bateu no coração muito antes do ouvido. Não tive opção, rap já tinha me escolhido. Cada suspiro é um impulso pra eu cantar um refrão. Cada parceiro da plateia que levanta a mão. Cada conselho da minha véia pra eu prestar atenção. Que nada vale mente se me falta disposição. Cada pretinho em pé no chão como eu, hoje é inspiração. Se Deus deu essa missão, eis-me aqui, por que não? Cada batida é um empurrão, me dizendo pra eu tomar um mundão. Na minha indecisão, entre o que sinto e o que penso, nada, por mais convincente que seja, me dá certeza nessa jornada. Só fé em Deus que eu não deixo ser abalada. Disciplina pra quando a minha for testada. Cada atitude um vai entender, 10 vão criticar, mas não vou me esconder e tampouco me preocupar. Eu dou a cara pra bater, quem quiser pode pá. Minha caminhada é o dono do mundo que vai julgar. Eu continuo aqui nesse mesmo lugar, escrevendo meus versos pra desabafar. Quem sabe de algum jeito eu possa te ajudar. Não sou perfeito, mas nunca cansei de tentar. Decepção é igual erva daninha, faz mano na flor da idade chegar no fim da linha. E uns playboy pra tirar onda, diz que é nóis por modinha. Enquanto os mal com ex luta aí vendendo farinha, me sinto desejando algo que não existe. Me vejo no lugar dos mano que desiste. Nós sofre pra caralho, o mundo inteiro assiste. E tu não sabe como é foda se inspirar em coisa triste. Mas deixa estar, foi essa vida que Deus deu e essa que eu vou levar. O topo é pra todos, pode pá. E tem um camarote, whisky, Red Bull pra nós lá. Cada suspiro é um impulso pra eu cantar um refrão. Cada parceiro da plateia que levanta a mão. Cada conselho da minha véia pra eu prestar atenção. Que nada vale mente se me falta disposição. Cada pretinho em pé no chão como eu, hoje é inspiração. Se Deus deu essa missão, eis-me aqui, por que não? Cada batida é um empurrão, me dizendo pra eu tomar um mundão. Cada suspiro é um impulso pra eu cantar um refrão. Cada parceiro da plateia que levanta a mão. Cada conselho da minha véia pra eu prestar atenção. Que nada vale mente se me falta disposição. Cada pretinho em pé no chão como eu, hoje é inspiração.